sejam muito bem-vindos a esta sessão de escuta de disco Pet Sounds. É o 11º disco da carreira dos Beach Boys, mas isso não é muito importante, dado que este é certamente o mais bem conseguido de toda a sua carreira. É um dos marcos, grandes marcos, da história da música gravada. E vamos hoje explorá-lo, tentar comentar algumas das faixas e, enfim, tentar perceber melhor porque aqui é, de facto, um disco tão, tão importante, tão reverenciado no mundo da música. Pet Sounds to me is this beautiful marriage of a childlike innocence, emotional vulnerability and an adult sort of musical genius. E vamos começar com Wouldn't It Be Nice, é possivelmente o mais reconhecível início de um disco dos anos 60 e é uma maneira fortíssima de começar este maravilhoso trabalho. Oh, I thought you meant on to the verse. Oh no, play that part. Okay, wouldn't it be nice, take five. Wouldn't It Be Nice fala-nos da vida matrimonial, de uma perspectiva muito pueril, mas de certa forma também agridou-se e aqui reside alguma da maturidade deste disco, porque fala de um sonho, ciente de que não será mais do que um sonho. Esta perspectiva agridou-se, algo pessimista, está também presente noutra das grandes músicas deste disco, mas lá chegaremos. Atentem também ao meio da música, onde há duas mudanças de velocidade e de mais coisas, duas mudanças temáticas dentro da própria música. E essas mudanças estruturais são uma das coisas marcantes em Pet Sounds. Nunca as músicas excedem os 3 minutos. Em Pet Sounds elas são todas muito curtas, mas devido a essas mudanças temáticas parecem mais densas, mais cheias de ideias, e é um dos fatores determinantes para este Pet Sounds. Bom, assim ficamos, vamos começar com Wouldn't It Be Nice, sejam muito bem-vindos e espero que gostem. Eu volto já a seguir, ficamos na companhia dos Beach Boys. Passamos agora para a segunda faixa, You Still Believe in Me. que vai destoar da primeira em vários pontos. Tentaremos agora enumerá-los. Bom, é uma ótima música, até para introduzir um outro tema. Na concepção de Pet Sounds esteve presente Brian Wilson como compositor principal, mais sobre isso à frente. São coisas que vão acumulando, portanto vamos tentar dispensar já algumas ideias agora. O que acontece é que a dada altura surge alguém para escrever as letras com Brian Wilson. Isto não estava planeado. O nome desse escritor que colaborou com Brian Wilson é Tony Asher. Tony Asher começou por trabalhar numa empresa de publicidade e foi aí que Brian Wilson o descobre. Falam muito brevemente e Tony Asher aceita o convite para escrever alguma das letras e acabou por produzir quase todo o disco. Portanto, esta faixa em particular, You Still Believe in Me, é um caso curioso porque toda a instrumentação remete, segundo Brian Wilson, para uma ideia de infância e é suportada através, por exemplo, do som de uma buzina de bicicleta que ouvimos no meio da música. Mas, no entanto, quando chega Tony Asher, escreve sobre uma outra coisa. Escreve sobre uma relação amorosa que não correu bem. Ou será que correu? Não sabemos se é algo que ainda decorre ou já terminou. Mas começa com o primeiro verso bastante existencial. I know perfectly well I'm not where I should be. Logo depois refere a uma relação e termina de uma forma curiosíssima. I wanna cry. E quase que nos dá para imaginar que os Cure, por exemplo, aprenderam imenso com a frontalidade de Pet Sounds. Bom, e de resto, em termos estritamente musicais, parece-me que é evocada aqui uma atmosfera muito mais tranquila, menos energética do que noutras faixas mais pujantes como Wouldn't It Be Nice ou mais à frente God Only Knows. Ficamos agora com a segunda faixa deste Pet Sounds, You Still Believe In Me. Até já. Chegamos agora à terceira canção do disco Pet Sounds, da autoria dos Beach Boys. Esta tem o nome de That's Not Me, composta ainda com Tony Asher. Ele vai, de facto, escrever grande parte das letras deste disco, tirando algumas curiosas exceções mais para a frente. Um outro pormenor que aqui é importante e que revela também muito sobre o disco é que, bom, Pet Sounds nasce numa altura em que Brian Wilson estava absolutamente exausto da grande maçada que era fazer as tours do disco. É aqui que nasce Pet Sounds, e Pet Sounds nasce muitas vezes primeiro com uma orquestração e mais tarde com a presença das vozes que seriam gravadas mais tarde quando eles viessem das várias digressões. Esta That's Not Me é o único caso. Este é o único caso em todo o disco em que os próprios Beach Boys, a banda Beach Boys, toca os instrumentos da canção. Ou melhor dizendo, o esqueleto da canção, a percussão, as guitarras, o órgão, etc. Em todo o restante disco, Brian Wilson trabalhou com os The Wrecking Crew, uma banda de estúdio que gravava com uma série de músicos. Se calhar falamos disso um pouco mais à frente. Bom, seguimos com That's Not Me, da autoria dos Beach Boys. Estamos a ouvir Bad Sounds, lançado em 1966. 1, 2, 1, 2, 3. I had to prove that I could make it alone now, but that's not me. I wanted to show how independent I'd grown now, but that's not me. I could try to be big in the eyes of the world. What matters to me is what I could be to just one girl. I'm a little bit scared 'cause I haven't been home in a long time. You needed my me. I went through all kinds of changes, took a look at myself and said that's not me. I miss my pet and the places I've known, and every night as I lay there alone I would dream. I once had a dream, so I for the city. I soon found out that my lonely life wasn't so pretty. I'm glad I went on that match for sure that we're ready. I once had a dream, so I packed up and split for the city. Avançamos agora para a quarta faixa, Don't Talk, Put Your Head on My Shoulder. E dado o que mencionei na intervenção anterior, eu acho que esta vem especialmente a propósito. Vamos poder comparar as diferenças entre os Beach Boys versão banda em Pet Sounds e uma outra experiência levada a cabo por Brian Wilson. Nesta canção é uma das duas únicas onde ele canta sozinho. E porquê que isto é importante neste caso? A faixa instrumental e as vozes foram gravadas no mesmo dia, dia 11 de fevereiro de 1966. Depois houve um overdub das cordas em 3 de abril, portanto em 2 meses esta música ficou feita. E não houve grande intervenção instrumental por parte dos outros membros da banda. De certa forma é também a afirmação de Brian Wilson como o líder, por assim dizer, deste disco, o líder conceitual deste disco. E esse é um dos pontos que definem alguma da importância histórica de Pet Sounds. Em relação às letras, acho curioso que Tony Asher tenha dito que foi uma letra escrita depois de uma espécie de desafio proposto por Brian, que ele escrevesse sobre não falar. Portanto, a própria letra retrata, de certa forma, uma relação onde não há palavras, onde há uma interação sem palavras. E Tony Asher diz que isso foi um desafio. Ficamos com Don't Talk, Put Your Head on My Shoulder. Ainda um pequeno detalhe, dizem que ao minuto e 50 desta música, depois de Brian dizer listen, listen, listen, já vamos ouvir, o baixo simulará o batimento cardíaco. Talvez seja, talvez não. I can hear so much in your sound, and I can see so much in your eyes. There are words we both could say. Avançamos no disco e passamos agora para I'm Waiting for the Day. Esta canção em particular foi uma das que mais tarde se adicionou ao alinhamento de Pet Sounds, que já agora tem 14 músicas e para nos 40 minutos, portanto não é um disco muito comprido. Bom, esta canção, como disse, é uma mais antiga do repertório dos Beach Boys e surgiu quando era preciso adicionar mais alguns minutos. I'm Waiting for the Day, it's take 6. 1, 2... De resto, acho que uma das suas características mais evidentes é algo que também conseguimos entrever e perceber na estrutura da primeira canção, Wouldn't It Be Nice, que é precisamente haver várias pequenas estruturas dentro da canção. Mas nesta canção em particular, embora a estrutura verso-refrão não seja nada de revolucionário por si só, parece-me que a estrutura instrumental, pelo menos, é muito diversa. Há vários momentos emocionais, partes mais calmas, partes mais energéticas, como é, por exemplo, o último verso. É uma coisa extraordinária dentro desta música, quando até se julgava que já teria acabado. Ficamos então com I'm Waiting for the Day. Estamos no disco Pet Sounds, autoria dos Beach Boys. When you needed someone to help forget about him, I gave you love with a brand new star. That's what you needed the most to set your broken heart free. I know you cried and you felt blue, but when I could, I gave strength to you. I'm waiting for the day when you can love again. Kissed your lips when your face looked sad. It made me think about him and that you still loved him so. Didn't you know? But pretty soon I made you feel glad that you belonged to me, and love began to show. He hurt you then, but that's all gone. I guess I'm safe. I'm waiting for the day when you can love again. Yes, I'm saying you're the only one. I'm waiting for the day when you can love again. Continuamos a nossa viagem pelo disco Pet Sounds e vamos agora a uma das paragens mais deliciosas. Chama-se Let's Go Away for a While e é uma introdução curiosíssima neste conceito de disco Pet Sounds. Estávamos em 1965, 1966, uma altura em que o disco ainda não se pensava como, enfim, uma obra coerente, por assim dizer, algo que necessitasse de uma narrativa, que necessitasse de alguma coesão entre as canções. Melhor dizendo, numa altura em que o disco era ainda talvez uma forma apenas de vender música, em vez de uma forma de produzir arte, talvez se perceba melhor assim. E esta faixa é uma adição muito curiosa, uma experiência totalmente instrumental. No contexto deste disco, isso não é assim tão pouco usual, porque grande parte das músicas nasceu primeiro de um instrumental, ao qual depois foi posto a voz dos restantes Beach Boys e também com a intervenção das letras de Tony Asher. E é sobre simplesmente partir um pouco, viajar para fora e fazer um intervalo, e resulta num dos momentos mais deliciosos deste disco, possivelmente a melhor música de elevador alguma vez feita. Com ela ficamos, e logo depois uma das mais extraordinárias canções deste disco. Fiquem por aí, espero que gostem. Até já. We'll be right back. Seguimos agora para uma das mais curiosas músicas do disco Pet Sounds. É uma que destoa, obviamente, devido a um motivo que já aqui mencionamos. Esta música não é escrita nem por Brian Wilson, nem por alguém da banda, nem por Tony Asher. É, na verdade, uma canção tradicional caribenha. Ora, esta ideia é interessante porque nos traz já mais algumas informações que podemos explorar. Primeiro, quando se designa música folk, referimos-nos normalmente à música do povo. Embora neste momento música folk signifique uma estirpe muito particular de música, quando estamos, enfim, a falar de música comercial ou mainstream, por assim dizer. Nesta altura, em 1960, folk music era uma música literalmente do povo, das raízes. Como seria talvez em Portugal se ouvíssemos música ou outro tipo de música que tenha raízes muito, muito tradicionais. Bom, e a sugestão para adaptar não partiu de Brian Wilson, embora ele tenha gostado. E os Beach Boys aqui apropriam uma canção que fazia parte do cancioneiro popular, por assim dizer, e trazem-na para um contexto de banda de rock, banda de música pop comercial. Isso é um fator interessante. E permite-nos concluir também uma posição que tanto os Beach Boys como os Beatles tiveram, uma espécie de transição entre a música tradicional e depois o que veio a ser a grande chapada de rock e de música pop e de música gravada. São dois grupos que fazem a ponte direta entre o blues mais tradicional, o blues, lá está, música do povo, e depois o blues versão rock. E quem fala neles fala também, obviamente, de Jimi Hendrix e Bob Dylan, por exemplo. Bom, ficamos, depois deste pequeno apontamento, com Sloop John B., uma das mais divertidas canções deste disco Pet Sounds. We come on the Sloop John B., my grandfather and me, around Nassau. Chegamos agora a um dos momentos mais esperados desta emissão e deste disco em particular. É uma das mais bonitas canções pop de que há memória. Uma música absolutamente fantástica que emula em si grande parte do que é o disco Pet Sounds, os vários sons usados para construir a atmosfera, o próprio tema da música, que é uma canção de amor, algo pessimista. Basta reparar logo nos primeiros versos que são... I may not always love you. Que destoam totalmente do que é uma ideia de música de amor. De resto, não há grande coisa a dizer, porque é de facto uma ótima canção, talvez a mais conhecida deste disco. É uma música onde podemos perceber a força das orquestrações vocais tão em voga nos Beach Boys, tão característico deste grupo. Bom, e como não há grande coisa a dizer sobre esta faixa em particular, já agora deixo uma informação que já devia ter dado no início desta emissão. Os Beach Boys eram compostos, nesta altura, por Brian Wilson, de quem tenho vindo amplamente a falar, dos seus dois irmãos, Dennis e Carl Wilson, há ainda um primo, Mike Love, e um amigo que se juntou à banda, Al Jardine. Nesta altura já fazia parte da banda um músico chamado Bruce Johnson, que substituía Brian Wilson nas atuações ao vivo da banda, dado que Brian Wilson, como já disse, ficava em casa, no estúdio, a compor, e o resto da família e amigo iam em tour para sustentar o projeto. Bom, ficamos com God Only Knows, e já estamos a mais de meio deste maravilhoso disco Pet Sounds. Ah, e um último pormenor importante sobre God Only Knows é que começa o lado B do vinil original de Pet Sounds. Portanto, na altura era preciso virar os discos ao contrário, e havia dois lados. God Only Knows começa o segundo lado, o primeiro lado acaba com Sloop John B. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it, I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Ficamos com God Only Knows, uma das mais maravilhosas músicas da história da canção pop. E aproveito este segmento para mencionar a nossa muito querida Porto Calling. Esta semana não vamos passar nenhuma das sugestões do Pedro, vamos compensar na próxima emissão. Mas, claro, obrigatória menção à loja que nos tem apoiado ao longo dos últimos anos. Tem o seu site em portocalling.com, tem também um ótimo Facebook, onde podem estar a par de todas as novidades que vão chegando à loja. É uma loja que nos tem apoiado muito nos últimos tempos. Da última vez que lá fui, trouxe um disco maravilhoso e que vem até algo a propósito. Meet the Residents, o primeiro disco dos The Residents. Mas não se esqueçam, tem o Facebook da Porto Calling e também o site em portocalling.com. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Estamos agora a uma música que revela grande parte do contexto, ou alguma parte, melhor dizendo, do contexto histórico deste disco e também alguns conflitos que houve dentro dos Beach Boys e também, enfim, o que seria uma das causas dos momentos muito conturbados, tanto na vida de Brian Wilson como também dos próprios Beach Boys. Bom, a canção chama-se I Know There's an Answer, embora esse não seja o seu nome original. Bom, o nome original era Hang On To Your Ego, e esta é uma referência ao LSD com o qual Brian Wilson já tinha tido algumas experiências. O que aconteceu é que Mike Love não se identificou muito com esta faceta das drogas em geral, não era, por assim dizer, solidário com a visão de Brian Wilson, e mudou o nome da canção, passou de Hang On To Your Ego para I Know There's An Answer. Mudaram também no refrão, embora os versos se tenham mantido desde a letra original. Há, portanto, uma ideia de confronto muito própria de canções com este tipo de temática. Mas, enfim, a relação de Brian Wilson com os ácidos não foi uma relação fácil. Foi, possivelmente, uma das causas para que ele se tenha afastado da vida em tour da banda, mas foi, por outro lado, talvez o catalisador para que ele assumisse um papel mais criativo dentro do seio do grupo. E a história dos Beach Boys, obviamente indissociável do LSD, como foi o LSD indissociável de todo o clima social e cultural da América naquela altura. Mas fica este apontamento para uma canção que é muito curiosa, e vamos entrar agora num segmento muito especial. O lado B do Pet Sounds é de facto muito bonito, também o é o primeiro, e é por isso que este é de facto um disco tão, tão importante na história da música pop. Bom, ficamos com I Know There's An Answer, estamos na faixa número 9 de 13 do alinhamento original do disco Pet Sounds, lançado em 1966. Safety zone. Vamos agora ficar com Here Today, que não é das músicas mais excelentes deste disco. É talvez aquela sobre a qual não tenho grande coisa a dizer, mas é de resto mais um ótimo exemplo de como a música foi composta com várias secções, várias formas de espírito ao longo desta canção. Brian Wilson fala várias vezes de uma obsessão que ele teve em conseguir transmitir musicalmente tudo o que ele sentia e precisava de expressar cá para fora. E à luz dessa explicação, acho que dá para entender de uma outra forma a música de Pet Sounds, os instrumentais de Pet Sounds, as letras também de Pet Sounds. Ficamos então com Here Today e depois seguimos para uma sequência final fortíssima com três muito, muito bonitas faixas deste Pet Sounds. Até já. It starts with just a little glance now. Right away you're thinking about romance now. You know you ought to take it slower, but you just can't wait to get to know her. A brand new love affair is such a beautiful thing. But if you're not careful, think about the pain it can bring. It makes you feel so bad, it makes your heart feel sad, it makes your days go. Makes your night so long. You've got to keep in mind, love is here. Today and it's gone. Tomorrow it's here and gone so fast. Right now you think that she's perfection. This time is really an exception. Well, you know I hate to be a downer. But I'm the guy she left before you found her. Well, I'm not saying you won't have a good love with her. But I keep on remembering things like they were. She made me feel so bad. She made my heart feel sad. She made my days go wrong and made my nights so long. You got to keep in mind, love is here. And it's gone. Tomorrow is here and gone so estamos a chegar ao fim deste maravilhoso disco e temos agora I Just Wasn't Made For These Times, que é mais uma vez uma letra muito pessoal por parte de Brian Wilson. E há outra coisa que me parece apropriado destacar. Ao longo deste disco ouvimos canções sobre temas muito, muito gerais, mas está aqui também uma das intenções da música pop ser, com o máximo de abrangência possível, conseguir tocar a cada uma das individualidades das pessoas que ouvem. Então, é nesse sentido um disco tematicamente muito acessível, porque estamos a falar de amor, estamos a falar de relações entre pessoas. Está aí, claro, um dos fatores determinantes para a intemporalidade temática do disco. Mas, por outro lado, acho que há, neste disco dos Beach Boys, aquela individualidade muito preciosa que bandas como os Radiohead, como os Nirvana, enfim, tantos outros nomes poderia dar, mas projetos como os Cure, por exemplo, também. Enfim, é um traço característico de todos estes projetos conseguirem fazer música que seja sincera e que nos soe sincera. Sometimes I feel very sad. Sometimes I feel very sad. Sometimes I feel very sad. O sentimento de pertencer a uma ou outra altura, a um tempo que não existe, parece-me uma coisa tão geral. Um sentimento tão nostálgico, sendo que a nostalgia é algo que se imiscuiu na nossa forma de pensar e de agir. Enfim, por todos estes e outros motivos, esta é uma canção deliciosa. Tem também mais um dos grandes exemplos de bons cores neste disco, e com ela ficamos. It Just Wasn't Made For These Times. Estamos no disco Pet Sounds, de 1966, da autoria dos Beach Boys. I keep looking for a place to fit in where I can speak my mind. And I've been trying hard to find the people that I won't leave behind. They say I got brains, but they ain't doing me no good. I wish they. Time things start to happen again. I think I got something good going for myself, but what goes wrong? Ficamos agora com a segunda e última faixa instrumental do disco, não é a última, mas sim a penúltima faixa de todo o alinhamento geral. Chama-se Pet Sounds. É uma curiosa experiência que vem sob a ideia de ser uma música apropriada aos filmes do James Bond. Tanto é que, na sua versão em rascunho, a música se terá chamado Run James Run. É mais um devaneio experimental, um dos dois devaneios puramente instrumentais sem voz neste disco. Mas são duas faixas belíssimas e, para quem gosta, por exemplo, do outro muito icónico trabalho, A Plantagia de Morte Garçom, tem aqui algo pelo qual se pode apaixonar várias vezes, estas duas canções de Pet Sounds. Bom, com ela ficamos. Estamos quase a terminar o disco. Temos apenas mais uma faixa depois desta. Estamos quase a chegar ao fim, infelizmente. Ah, this will be take one, huh? Everybody ready on the same position we were? All right, let's count it like this. One, two, one, two. Chegamos agora à última faixa do disco, que tem o nome de Caroline No. O nome poderia ter sido ou Carol I Know, ou Carol Eu Sei, mas houve uma confusão enquanto falavam um com o outro, Brian Wilson e Tony Asher, e ficou ou Caroline No. Brian Wilson diz que esta é uma das canções mais pessoais que já escreveu. É uma belíssima canção e uma ótima forma de fechar este disco. Não há mais grande coisa a dizer. Infelizmente a história dos Beach Boys não foi, enfim, tão pacífica como a de Pet Sounds. Depois disto houve um plano para um segundo disco que nunca se concretizou, pelo menos nunca se concretizou segundo a visão original de Brian Wilson, por vários motivos. Mas para concluir, e dá assim já uma pista que poderão seguir se estiverem mais interessados em relação à história de tudo isto, Brian Wilson admite que o que o levou a, um dos motivos que o levou a dedicar-se tanto tempo e com tanto afinco a Pet Sounds foi sentir que os Beatles estariam a trilhar novos caminhos e a dar novos caminhos à música pop com o seu disco de 65, Rubber Soul. Esse é o momento que Brian Wilson identifica como possível catalisador para tudo isto. E depois deste disco, que Paul McCartney e John Lennon chegaram a ouvir pouco depois de ter sido lançado, eles ambos disseram que o disco era maravilhoso e gostaram imenso. Depois dessa audição, chega-nos Sgt. Pepper's, autoria dos Beatles, e na altura em que Brian Wilson responderia com Smile, o disco que ele pensou em que colaboraria com Van Dyke Parks. Bom, esse disco nunca aconteceu. Brian Wilson começou a ter vários problemas de índole mental, a sua saúde não estava boa e foram momentos mesmo muito conturbados. Os Beach Boys continuaram a sua carreira, mas nunca nunca mais com a influência de Brian Wilson, e foram para caminhos dos quais não, aos quais não se dedica assim muita atenção. De resto, há um ótimo filme sobre o qual já falei no blog em ocuprofago.wordpress.com. Podem ir lá procurar, de certeza que o encontrarão facilmente. O filme é de 2014, realizado por Bill Pollard, e incide em toda a vida de Brian Wilson depois do período de Pet Sounds. E é uma biopic algo romantizada, mas muito, muito bonita, muito bem conseguida, que pode dar mais informações e prolongar um pouco a história de Pet Sounds. Espero que tenham gostado desta emissão. Eu volto para a semana com, infelizmente, mais uma emissão gravada. Mas espero que tenham gostado. Louie and Banana really wailing. Este foi pelo menos um registro diferente de fazer esta emissão. Não se esqueçam que temos o Facebook em facebook.com/amoscadarrumo, mas dado o apreço geral que tenho por essa rede social, preferia que o contacto fosse feito através do blog em ocuprofago.wordpress.com. Lá tem informações para subscrever o podcast, para apoiar financeiramente este projeto. Podem nos contactar, podem subscrever todos os posts do blog para irem diretamente à vossa caixa do e-mail. Enfim, tudo isto muito facilmente em ocuprofago.wordpress.com. O meu nome é Alexandre Pinto, esta foi mais uma emissão da Mosca. Eu volto para a semana. Fiquem bem, tenham uma ótima semana. Um enorme abraço e até já.